Eu fui passear nas férias esse ano. Eu fui conhecer o zoológico africano. Quando lá cheguei, mas que surpresa minha. Ele tinha uma jaula, um macaco se exibia. Ele olhou pra mim ao me perseguir e disse: vou lhe ensinar a dançar. Qualquer mexer pra telona. Então a gente vai abordar primeiro aqui o Poderoso Chefão, que estava começando a conversar, e depois no decorrer da conversa a gente vai chamando outras adaptações aí que cada um queira citar. É, Alan, eu acho que você é o cara que mais mais indicado pra falar sobre o Poderoso Chefão, se você acha que foi ou não uma... Porque você leu, né? Acho que daqui você foi o único que leu o livro e tem mais propriedade pra falar se foi bem ou não adaptado. Foi bem adaptado pra cacete, só o terceiro filme que é uma merda. Depois, nos Estados Unidos, que o Mário Puzo morreu, os caras fizeram um campeonato lá, tipo um contest, pra ver quem ia continuar a saga da família Corleone. Aí foi um escritor americano lá na época, ele deu continuidade à saga pegando alguns elementos do segundo filme. Então fez o caminho inverso, aliás, do terceiro filme. Fez o caminho inverso, do filme pro livro. Mas o resultado não é tão bom quanto o livro do Mário Puzo. É, tanto é que o terceiro é o mais criticado, né? Sim. O filme é bom, né? Mas ele foge muito do contexto original dos dois primeiros, né? E ainda mais pelo hiato do tempo, que foi muito grande. É, no terceiro filme o Patino já era mega, né, meu? É, não, já era famosão, ele era um desconhecido, né? É. No primeiro e no segundo filme os caras eram ninguém, né? Ninguém sabia quem eram os caras. Sim, o De Niro, Patino, esses caras, exatamente, tudo no comecinho de carreira. E você acha que o que é melhor? Pergunta de... O livro ou o filme? Mano, sinceramente, o filme. O primeiro e o segundo filme eu vejo como uma obra única. Vejo como um filme só. E conseguiu ficar melhor que o livro. Mas por que ficou melhor que o livro? Porque ele tem mais tempo pra trabalhar a história. E o próprio Mário Puzo, um dos dois que escreveu o roteiro, ele colocou detalhes que ele não conseguiu colocar no primeiro livro. Que ele, por falta de espaço. É sensacional, né? É sensacional. Ô, Fini, você que é o homem que manja dos games, mano, qual que é um game que foi bem adaptado para as telonas? Ó, pra ser honesto pra você, eu não assisti muita coisa, não. É que eu tava falando pro Washington aqui antes de começar. Teve uma adaptação aí no ano passado de um jogo chamado Edgewise, né, que tinha temática com o zumbi, né? E a gente tá sabendo que já faz uns 5 anos seguidos que tudo que você envolve zumbi faz sucesso, né, velho? Sim. E a adaptação do jogo pro filme tá sendo considerada pelos gamers, não pela crítica, né? A não ser a crítica gamer, uma das melhores adaptações da história. Tanto é que já estão tentando. Estão planejando já o segundo filme pra 2017. Caramba, tá bom. Ano passado eu não cheguei a assistir. Olha que nem. Se bem que tem o Resident Evil também, né? Resident Evil por aí. Então. Acho que entretenimento acho que até que valeu, né, meu? Sim, eu ia falar isso. Ele funciona que nem o X-Men pra mim, o Resident Evil. É uma franquia que vai fazer sucesso se você colocar até em copo de refrigerante. Pra vender o copo. Sem refrigerante. Entendeu? Onde você botar Resident Evil faz sucesso. A treta do Resident Evil é que ele consome ele mesmo. Sim. Entendeu? Porque tá tão cheio, tão rico, que se perde. É, mas eles viajaram muito, né, mano? Tipo, Resident Evil é que nem o Maurício falou, como entretenimento é muito bacana. Mas aquela personagem lá, eu não lembro o nome dela, que é a Mila Jovovich interpreta, velho, mas... a mulher é o capiroto no filme. Ela sai da porra de Jesus, aquela mulher, cara. É. Sai bonita, né? E é bonita, pegou ela no momento bom da carreira dela. Verdade. Sim. No auge do game, lançado pelo vírus, filme. É, mas assim, eu acho que o Resident Evil tá fadado a se matar igual aconteceu ao Lost. Eles agora, acho que eles vão aproveitar, acho que a franquia, pra vender o nome, meu, assim, tipo, o que o filme vai apresentar pode até não prestar, mas assim, como o nome tem força, eles vão usar, né? Isso, exatamente, ele é isso. Ela ganhou força mais que uma galera que não é gamer, assim, que pouco desconhece, que nunca jogou, do que realmente com os gamers, né? Por isso que ela sobreviveu. Sim, tanto. Isso. Agora, se você pegar o 1, o 2, são sensacionais. Sim, o 1 é muito bom. O 1 é muito bom. O Resident Evil. O 2 também é bom. O 3 já começa... É, mas, ó, falar, que estragou a franquia foi justamente os filmes, porque os games... Isso, também acho. A pegada de ação desenfreada justamente por conta dos filmes. Sim. E aí, agora eu tava vendo que o novo Resident Evil, acho que é o 7, os caras estão até anunciando um pouco aquele gênero que é o survival horror lá, né? Que é o pra você jogar o game se cagando de medo. Que isso perdeu totalmente do jogo 3 pra frente. E os filmes também, tipo, o filme não passa sensação nenhuma de medo, né? É um filme de tiroteio. É. Isso. É ação com um pouco de horror, mas não tem terror. É, exatamente. Perdeu o elemento terror. É, o suspense, né? É. Isso. Você é louco, eu tomava cada susto, meu irmão. Não, o Resident Evil eu jogava com o fiofó, passava pra minha agulha, mano. É. O que tá tendo de adaptações de games pra filmes, no caso seriados, tem o Defiance. Eu não sei se vocês já acompanham o seriado eu li, não. Eu assisti a série toda, pô. Então, existe. Uma invasão alienígena. Existe um jogo online do Defiance. Que ele, assim quando foi lançado, agora não, né? Mas quando foi lançado, você vivia no jogo o que acontecia simultaneamente. Isso é bom. Isso é muito legal. Quem assistia o seriado podia acompanhar a história no jogo, que acontecia coisas do seriado no jogo. Nossa, show de bola. Vou dar até uma procurada. Tava procurado. Inclusive você encontrava personagens do seriado como NPCs no jogo para passar certas missões que aconteciam no seriado. Olha que bacana. Ah, legal, né? A conversa de mídia, né? É isso. É. Então, lembrei de um outro jogo que sofreu uma adaptação também, se bem que no fim das contas eu vi o filme e nem achei tão ruim. Foi o Doom. Famosão. Não foi aquele que o The Rock fez? Sim. Foi o The Rock com o Carl Urban. Eu lembro mais ou menos do filme. Eu lembro que até no filme eles fizeram umas sequências com CGI. De primeira pessoa, foi. De primeira pessoa, exatamente. Eu lembro um pouquinho do filme. Agora não lembro se eu gostei ou não do filme. Eu acho que eu não gostei, porque eu não lembro do toque nele. Não, então, o problema é que eu achei que foi um filme muito... eles se preocuparam demais com manter aquele aspecto do game. E eles poderiam ter desenvolvido um pouquinho mais de enredo, né? A história é fraca. É, a história é fraquinha, o filme acaba... Então, mas aí, ó, aí eu vou pegar um pouco naquele assunto que a gente sempre fala. A gente que conhece o material original, a gente sempre espera algo, só que a adaptação não é feita pra gente. Ela é feita pro grande público que vai lá com a família, comer pipoca e tomar refrigerante. É verdade. Então, a primeira adaptação que eu vejo em muitos anos... que foi pro público específico e acabou agradando todo mundo, é o Deadpool que tá agora em cartaz. Porque a adaptação é extremamente fiel ao quadrinho, à essência do personagem, e agradou todo mundo. Mas por quê? Porque os caras, botaram o saco pra fora e falaram, vamos fazer o negócio. É, pode ser. O que eu sinto nisso, entrando no seu assunto mesmo, desse de adaptações pro público, é que, na verdade, deixa de lado o público que sempre foi fã. Sim. Pra mim, sempre deixa de lado. Eles pegam aqueles que nunca foi pra conhecer, mas ignorando completamente a opinião e o agrado de quem sempre foi, mas sabe que vai tá lá, vai gastar, vai assistir de qualquer jeito. É, porque a gente sabe, né, que a cúpula executiva, os caras sempre vão pensar macro, né? Se eles se fecharem demais, fica um caso igual um filme que eu acho muito bom, adaptação assim, muito fiel, que é Dredd. Dredd, verdade. Porra, o primeiro com o Stallone, é bom pra cacete. Não, verdade. O segundo com o Calouda. Não, o segundo foi sensacional. Não, ó, o primeiro é muito bom até o momento que o Stallone tira o capacete. É verdade. É, aí ele tira o capacete e estraga o filme. É, ele tira o capacete e grita, Adrian! Estraga o filme, porque, em termos de visual, em termos de fidelidade ao comic, eu tenho muita coisa do Dredd em casa e literal muita coisa. Mesmo. É muito fiel o filme do Dredd. O do Carl Urban, esse mais recente, é mais fiel à essência violenta do personagem, não tanto à aparência e contexto da obra. É, tanto é que você vê que o próprio uniforme dele, ele tenta ser um pouco mais funcional e menos próximo dos quadrinhos, né? Assim, sim. É uma coisa mais real, né? É, mais realista. Acho que influenciado também pela mania que o Nolan criou, né? Depois da trilogia do Batman. Porque ele criou aquele Batman mais próximo à realidade e veio uma porrada de coisa na esteira, né? Veio o Demolidor nessa esteira, veio esse Dredd na esteira também, uma porrada de coisa pegou carona nisso. Sim. E você, Austin, cita uma aí, mano, uma obra aí. Você acha que foi uma boa adaptação ou que estragou? Cara, estragou, acho que tem várias coisas, né, que foram... Você fala de game ou de... Não, a mídia que você quiser, que tava numa mídia e virou filme. Cara, eu curti muito Demolidor, produzido aí pela Netflix. Pô, eu sou a única pessoa que não gostou desse negócio. Nossa, puta, eu gostei bastante. Mas você conhecia ele já, né, eu acho? Já. Os quadrinhos. Já conheci, já li muita coisa dele. E curti bastante. Eu achei que, assim, tirando o uniforme, acho que foi duas coisas que me incomodaram um pouco, na verdade. O uniforme, mas beleza, com essa mania aí de tentar trazer realismo pra um cara que veio de quadrinhos. E outra foi, eu não gostei muito do jeito que eles exploraram o rei do crime, assim. Colocaram ele muito, eu sou fodão porque eu sou uma criança, era uma criança chorona e tal, sabe assim, muito bebezão da mamãe. É, isso é verdade. Que eles exploraram esse lado que não... O rei do crime, eu acho que é um cara mítico, velho. É, um cara mítico, eu acho que não devia explorar. Sabe explorar. É, eu acho que tinha coisa ali... Nos quadrinhos, principalmente na fase do Frank Miller, ele era uma figura inalcançável, né, tipo... Mítica. É, exatamente, mítico. Ele era, tipo, alguém nos bastidores. Ele não era alguém tão... Porque era sobre o rei do crime, não é sobre o Demolidor. Exatamente. Você tinha a sensação de que ele tava no controle de tudo e ele nunca aparecia. Sim, ninguém falava... Fosse um cara que não existisse, mas todo mundo tivesse medo dele, assim. Exatamente. Então, mas na adaptação do Demolidor eu não gostei, apesar de... Eu não gostei do seriado também, tá, gente? Mas eu já não gostei desde o primeiro filme, que quando... Se não me engano, era o Ben Affleck. Ah, não, isso daí... Nossa, meu Deus! Eu odeio esse diretor com todas as minhas forças. Posso dar o meu voto de merda pra esse filme? Falar assim, só algumas coisinhas que eu gostei? Sim. Ó, o uniforme dele, do Ben Affleck, é uma coisa próxima do quadrinho. Sim, é bom, porque é uma coisa meio borrachada, meio couro e tal, beleza. Eu lembro que tinha um efeito especial... que mostrava o radar do Demolidor no filme. Muito bom também. É, exatamente. Então, essas foram duas coisas que eu falei. Pô, os caras tentaram seguir a... Tinha o bastãozinho, tipo morcego. Ele batia o bastãozinho igual morcego pra criar a onda lá, pra ele ter o retorno, pra saber onde que ele tava se localizando e tal. Isso, exato. Pra ser honesto, esse filme me explicou aquilo que eu sempre tentei que ter clareza, que era o poder dele. Com os quadrinhos ainda não funciona, né? Isso, como funcionava lá no filme, deu pra entender perfeitamente. É, realmente. É. Só que o filme é uma desgraça. E se falar não, o filme é ruim demais. Pelo amor de Deus. Colin Farrell, decepcionante. O Colin Farrell, a Electra não ficou boa. E eu gosto da menina lá. Não, a Jennifer Garner. Ficou zoada. A Jennifer Garner, ela... Mas ela é uma atriz legal, aquela menina, hein? Eu gosto dela como atriz, mas eu achei que o papel não ficou bom pra ela, meu. Não ficou bom pra ela, sim, né? Sim. Ela não ficou bem encaixada, acho que não serviria. Ali, eu acho que ali, de repente, é que eles tentaram colocar... Isso é um problema quando os caras vão pro filme, velho. Estrelas pra chamar a bilheteria. Sim. Então, Colin Farrell, Ben Affleck, o gigantão que morreu do coração lá, que eu esqueci o nome dele... Michael Duncan, né? Clark Duncan lá. Então, ele era o rei do crime, né? Ele era o rei do crime, exatamente. Então aí eu acho que quando os caras fazem isso, eles... É aquele tal de um ofuscar o outro, entendeu? Como aconteceu com o Justiceiro, aproveitando já o gancho aí, né? Os caras até hoje eu acho que não conseguiram acertar uma adaptação boa do Justiceiro, que é um personagem que eu curto, que desde o Dolph Lundgren eu já achava... que podia detonar, mano. Mas parece que sempre falta alguma coisa, mano. Ó, se você juntar os três filmes do Justiceiro e pegar o melhor de cada um, todas as ideias, dava um bom filme. Sai um filmão, verdade. Dava um bom filme. Porque assim, cada filme teve uma coisinha boa. O primeiro filme, que era aquele com o Dolph Lundgren... Yakuza e tal. Isso, exato. Então ele explorava bem o aspecto da máfia, tal, era legal. O segundo filme, que é com aquele cara que parece o Christopher Lambert, que eu nunca lembro o nome daquele ator. Também não, só vi ele lá. Eu não lembro o nome daquele cara. Ele foi o cara que mais ficou parecido fisicamente com o personagem. Mas vou te falar por quê. Quem lembra dele? Porque eu vou te falar agora. Quem era o vilão? John Travolta. John Travolta. Eu não lembrava. Mas eu tenho uma verdade pra vocês que eu acho sobre esse personagem como Justiceiro. O personagem igual o Juscelio é um personagem mítico, que não dá pra dar em mais nada, cara. Lenda urbana, né, Felipe? Lenda urbana. É, lenda urbana. Qualquer coisa que você quiser dele vai ser mais negativo do que positivo. Não é igual o Deadpool, que, assim, por mais que faz sucesso que vendeu tal, você vai conseguir fazer uma adaptação que vai agradar todo mundo. Porque então, não é que... O Justiceiro é dark, ele é dark, ele é um cara, por exemplo, se eles conseguiriam fazer um negócio de bom pro Batman, eles conseguiriam fazer pra ele, porque ele é um cara down. É um cara pra baixo, é um cara matador, velho. É um cara sem coração. Mas pra funcionar tem que ser maior de 18 anos, mano. Se não for assim, exatamente. Tem que ser assim. Mas aquele é o terceiro filme que é com o. Com o Dolph Lundgren, que foi o cara do Roma? Ray Stevenson. Isso, eu gosto desse cara, hein? Então, esse filme dos três eu acho que ele teve o melhor resultado final. E foi o pior de todos, né? É o Warzone, né? O Punisher Warzone, o filme. Não, War Journal. É o Warzone ou Warzone? Warzone. Warzone? Ah, não lembro. É Warzone. Bom, eu sei que aquele filme foi sensacional. Depois de ter assistido ele já umas duas vezes, bem depois eu li alguma coisa sobre a galera que trabalhou na adaptação e na produção. Eles fizeram um lance que eu nem tinha reparado, até fui rever o filme sacar, que era o lance de cor. Aproveitando todo o cenário, por exemplo, se era um cenário mais escuro e tinha um tom de verde, ficava tudo meio verde. Se era um cenário um pouco mais iluminado, ficava tudo. Eu lembro disso. Eu lembro. Então, isso era muito nítido no filme. Então, eu não tinha me tocado. Depois eles falaram que isso era uma adaptação do estilo do quadrinho. E eu também não tinha me tocado nisso. O lance de cromias, né? De cromia. O Justiceiro, a trilogia, né? Justiceiro que não é trilogia, né? Ele, cada uma delas tentou pegar uma fase do personagem, uma fase distinta. Uma fase que ele era um anjo vingador, outra que ele era um cara totalmente maluco, que é o mais do Dolph Lundgren, pegou isso. É. E a outra, uma fase mais recente no quadrinho, que ele ataca grandes corporações, que é o Warzone. Só que o Justiceiro, até eu acompanho mais ou menos ainda, né, quadrinho, o Justiceiro pra cá, ele vira um personagem também totalmente descaracterizado. Sim. Com a proposta original do personagem. Então aí ele teve uma fase com o Garth Ennis, que é o cara que escreveu o Preacher, né, também, nossa, que vai ser adaptado também, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, e a fase era muito cravada no humor diabólico, assim, meu, negro total. Então, tipo, as coisas mais bizarras que você puder imaginar, o Justiceiro fazia. Então vendeu bem na época, mais pelo nome do Garth Ennis, porque ele tinha vindo do Preacher e do Hellblazer, né, do John Constantine, que é outra adaptação que a gente pode falar aqui também, do que propriamente a qualidade do quadrinho. A gente tem a oportunidade aí de ver o Justiceiro bem apresentado pela Netflix, né? A segunda temporada do... Sim, vai estrear agora, né? Nos próximos dias, agora, né? Porque vai ser mais ou menos um esquenta pra série dele, né? Então, um esquenta pra série dele. O Preacher? Não, na verdade, do Demolidor. Do Justiceiro, né? Ah. O Justiceiro vai ser o segundo grande personagem na nova temporada do Demolidor, né? Sim. Ah, que legal. É o ator que vai interpretar ele, é o cara do Walking Dead lá, aquele, o Shane, que fazia o Shane. Sei, sei. O cara é louco. O trailer dessa nova temporada, o cara tá insano, hein? Eu achei legal, porque assim, o cara, ele passa cara, aquele ele visual parece... de fodão, né? Ele tem o nariz quebrado, né? Ele é meio... É ele mesmo. Mas eu acho que ele tem um pouco de cara de chicano, assim, de mano, né? Fisicamente, realmente, ele não lembra muito de ser, né? Mas posso ser sincero, eu acho que ele tem atitude pro personagem. Sim. Isso, de repente salva, né? De repente salva. Uma coisa que o Maurício falou aí que foi bem legal nessa questão de centralizar grandes astros, né? Uma coisa que eu tô vendo recentemente é a questão do X-Men, que aquela Jennifer Lawrence, que, tipo, ela ganhou uma puta fama por causa dos Jogos Vorazes, virou uma mega estrela, ganhou Oscar. E aí a personagem que se desenvolveu bem pro X-Men nunca assim, teve tanta relevância. Sim. Apesar de ser uma puta personagem, mas nunca teve tanta relevância na história, que a Mística, né, que virou novo Wolverine aí. Virou mesmo. É mesmo. E hoje tava passando aí na Globo aí, passando o X-Men 2, que eu adoro, né? Eu acho sensacional. Pra mim é o melhor filme deles até hoje. É sensacional. E a Mística era a, convenhamos, a como é que é o nome dela? Gostosíssimo. Gostosíssimo. Esqueci o primeiro nome dela. Você vê, né, que assim, eu fiquei até atordoado. Você vê que até como uma personagem zoada, igual essa. Eu odeio essa música de hoje, esses novos filmes aí. Ela tá muito. Essa novinha. Não a menina, né? Não a atriz. O papel, né? O verso volúvel. Sim. Olha, eu não sei aqui, ó. Tá aqui que eu tenho certeza que eu. É o Maurício. Vou só pegar o outro comentário que eu fiz do Preacher. Ah. O Preacher tá sendo adaptado também. Vai virar seriado. Eu acho que vai ser a pior merda da história. Você acha, mano? Eu acho, mano. Porque assim, Preacher é inadaptável. Não dá, mas mano. O cara fala mal de Deus, o cara fala mal de todas as religiões. Tem antigamente no rabo dos outros pra explodir. Tem sadomasoquismo na história, tem macumba, tem voodoo, tem violência, tem cena de estupro, mano, tudo que imaginar tem. Como é que você vai adaptar isso? Tem que ter fulhões demais pra adaptar. É, mas eu acho que dá, velho. Sabe por quê? Ó? Por exemplo, você assistiu True Blood. Sim. Então, True Blood, eu acho que foi, ó, porra, foram 7 temporadas, então vamos... Tudo bem, Maurício, mas quem fez True Blood? É HBO. HBO, mano. HBO tá parada. É. Então, se fosse a HBO ou o Stars lá que fez Spartacus, aí eu ia dar os meus 2 centavos, mas não é nenhum dos dois. É, então, mas veja só, a Cinemax... também tem série, assim, de temática pesada, violenta, e consegue... Imagina, temática assim de violência, sangue, sexo e eles conseguem. O problema é que não é o gore, o splatter na tela, né? Tipo, pra chocar, não é isso. O problema são os temas abordados. Não, é exatamente. O Preacher é ofensivo demais, velho. Religião, acho que é o que mais pesa, assim. Né? Qual? Religião. Alô, este negócio de mensagem de outro mundo é uma grande mentira. Isto é tudo uma grande palhaçada. O que existem, sim. E após o sinal, você deixar a sua mensagem e eu retorno para você. Isto é uma grande verdade. E presta atenção numa coisa. Macumba não pega. No frio, se for álcool, não pega. Só a gasolina. Eu não tenho medo de nada. Pode vir. Esse tipo de seriado pode ter até censura para os próprios lugares que só os seriados como Netflix, por exemplo. Exatamente. Caberia mais, realmente. Eles fechariam mais portas para esse tipo de tema, assim, tão grande, tão cheio de censura, em tudo quanto é tipo de cena, pô. Mas eu acho que, por outro lado, a gente também está experimentando uma época de tudo pode, né? De liberdade, né? Então eu acho que, assim, essa permissividade aí acaba criando, né? A gente tá tendo de leve uma revisitada nos anos 70, né? Porque nos anos 70 teve essa liberdade cultural. E aí teve uma fechada nervosa nos anos 80, né? Ah, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que tem obras que elas já atingiram um nível máximo de... Assim, já chegou um ponto que ela não precisa ser adaptada. Akira, por exemplo. Akira. Tava com uma recente... Não, exatamente. Akira não tem como Fininho, mais. Fininho é um dos caras que eu conheço que mais gosta de Akira. Eu adoro aqui, cara. E entra naquela lista que eu falei pra vocês. Não dá, é intocável, não mexe mais. Exato. Eu acho que já chegou no. Já foi bem adaptado pelo. Não precisa mexer, né? Não. Eu tenho aqui o Blu-ray, que eu nem toco, nem deixo tocar ele no CD. Não deixo abrir a capinha, tá aqui, ó. Aqui eu também, acho que eu assisti umas 50 vezes já, mas se bobear. Curto também pra caramba. Acho que já chegou no ponto máximo da adaptação. Acho que tem obras que são intocáveis, não preciso adaptar. Acho que é muito erro, assim, adaptar. Vou citar uma obra que eu li toda e tá rolando a adaptação dela há mais de 10 anos e nunca sai pro problema. Outra que estão cogitando adaptar. A primeira é a Torre Negra, a série do Stephen King de 7 livros. Uh-huh. Já tentaram adaptar ela em todos os formatos, em filme, em seriado... Começando seriado, indo pra filme e voltando pra seriado, toda hora você fala uma coisa diferente. Mas lançaram alguma coisa, cara? Porque faz tempo que eu escuto. Não. A única adaptação que a série teve, muito boa por sinal, foi pra quadrinho, pela Marvel Comics. Os caras adaptaram assim, direitinho os livros. Sensacional. Então quem não quiser ler os livros, pode estar lá adaptado em fielzinho. Legal, mas eles conseguiram dar uma enxugada assim ou são muitos fascículos? Não, a série é grande, no quadrinho. É praticamente uma série pra cada livro, entendeu? Tipo uma minissérie pra cada livro. Tá, tipo o quê? 12 revistas? Assim, não, 5, 6 edições pra cada livro. Mas assim, são edições curtinhas. Então, se você pegar 6 para ler, vai, tipo, uma horinha, 2 horas de leitura, você lê tudo. Entendi. E adaptou direitinho, porque o Stephen King foi o consultor da série, da adaptação, então foi tudo debaixo do nariz dele, então assim, ficou, meu, muito, muito, muito, muito bom. E a outra série que eu ia citar é a série de livros lá que tá saindo no Brasil, agora meio a conta-gotas, porque os livros assustam todo mundo, que é a série A Roda do Tempo lá, que eu tô insistindo pra algum de vocês ler, e ninguém lê essa bosta, essa série, que é sensacional. Ah, mas o Alan começou a ler, não foi o... A vergonha é máxima pra vocês que são leitores, mano. O Alan tá lendo e vocês não estão lendo. O Alan sabe ler? Exato. Aprendeu com outro Alan. Exatamente. O Alan recomendou e ensinou. O Alan tá lendo e gostando, isso é que é o pior, mano. E ele discute livro comigo ainda. Mano, você viu aquilo lá? Você viu não sei o que é aquilo? Eu falei, gente, que vergonha. Pô, cara, mas tem uma coisa que eu não gosto das adaptações de Stephen King, cara. É como ele termina todas as histórias dele, ele me deixa puto da vida. Nossa, mano. Velho, nem fala. Ele não sabe terminar a história. Não sabe. Ô, gente, é essa dele, cabeça né? De balde. Vai lá. Ele consegue te prender o filme inteiro, te deixar babando, querendo mais, mais. Aí quando você vai chegar no final, você fala, puta, sabe o que, mano? A série, velho. Os livros dele eu não li nenhum, mas série e filme eu vi bastante. Alguém lembra do A Dança da Morte? Nossa, não. Há muito tempo eu li, hein? Há muito tempo. Então, A Dança da Morte é considerado o livro mais famoso dele, né? Não tem nenhum mais famoso do Stephen King que esse. Né? A Dança da Morte, ele é um tijolão e ele foi adaptado para seriado, se não me engano, com 4 episódios. No final dos anos 80, com esses 90 episódios. Ah, é verdade. Dança da Morte, eu me lembro de alguma coisa na televisão mesmo. Isso, então. Ele foi adaptado para 4 episódios. Foi episódios para TV mesmo. Se eu não me engano, cada episódio tem 1h30, um pouquinho mais. E o Lost também chupou descaradamente dessa série, tanto que os próprios criadores na época eles admitiram isso. Porque a história é mais ou menos assim: dá uma praga mundial, morre praticamente todo mundo, e aí os sobreviventes se dividem em 2 facções: os bons e os maus. E aí explora a psique, né, dos personagens e esses 2 lados. Representado cada um com o seu líder. Então, exatamente como Lost tinha lá a turma do Loki, a turma do Jack, e tinha os outros também. Uhum. Então, pra quem não leu o livro, recomendo, mesmo ele sendo um tijolão. No Brasil ele saiu, acho que umas 3 edições. E o foda é que a letra dele é bem pequenininha, então tem que estar com paciência pra ler. Ou procurar o seriado, é facílimo de achar na internet. Ah, legal. Então, Sob a Redoma, cara, foi assim uma decepção, cara. Eu li o livro também. E realmente, o seriado, ele decepciona. Nossa, mano. E eu fui até o finzinho. Né? É ruim? Ah, eu fui até o finzinho porque eu falei, não é possível que isso vai acabar ruim desse jeito, né? Tem que melhorar. Mas já acabou? E acabou? Ah, cancelou. Foi tão ruim que cancelaram. Cancelou. Então foi pior do que você estava pensando, então, Maurício. Eu tive que ver com os meus próprios olhos. Foi basicamente isso. Quantas temporadas teve? 2 ou 3? 3 temporadas. Nossa, então, só vou perguntar, vou dar um spoiler aqui, tá? O final termina eles descobrindo que era coisa dos ETs? Sim. Então é igual ao final do livro. Meu, e assim, ó, e a menina foge. O livro, né? É uma bosta. E a filha, a cria do ET foge. Então. Fico. A cria do ET. Olá. É, porque assim, os caras, eles engravidaram a mina lá. Aí a mina pariu, a menina ficou lá incubada, lá em tipo um casulo lá, e nasceu. E tava manipulando a mente do povo lá, né? Porque ela queria que a redoma ficasse fechada pros ETzinhos lá ficar tudo bem, né? E aí quando eles quebraram a redoma, os ETzinhos morreram, tudo, só sobrou ela e ela vazou. Completamente diferente do livro. E na verdade, é como se nós fôssemos a cidade, né? Como se fosse uma colônia de formiga e tem um ET brincando assim, né? Como, exatamente. Como se tivesse. Sabe quando você pega uma lupa e foca os. Ah, e teria sido mais legal, tá vendo? Mas o final do livro já é decepcionante, cara. É decepcionante, aquela explosão, nada. É como todos os Stephen King, cara. Me perdoe. Oh, mas a última adaptação da coisa, eu gostei. Aquela que tem o alemãozinho lá que faz o faraó do filme do Christian Bale lá, do cacete, esqueci, mano, o nome do filme. Eita lá. Ele confundiu tudo, tá tudo enrolado aqui que eu tô tentando pensar o que você tá falando. Eu vou citar 2 obras que eu curto muito do Stephen King. Que pra mim, tipo, Iluminado. Pra mim é, acho que é a obra do Jack Nicholson, né? Jack Nicholson, é do Kubrick. E eu lembro o nome do filme, cara, com lobisomem. Puta que era muito foda, que tipo, tinha um medo lascado de lobisomem por causa desse filme. Na década de 80 também, que era um. A Hora do Lobisomem. Que era um padre que era lobisomem, tinha um moleque. Era... Nossa, era Bala de Prata, mano. Bala de Prata, putz. Meu Deus, não, isso aí é bom. Bala de Prata. Putz, esse filme, nossa. A Espera do Milagre. Não, agora tem um que talvez não tenha feito tanto sucesso na mente da maioria das pessoas, que prende você do começo ao fim, como todos os filmes, e que eu adorei, mas o final é sempre aquela coisa, né? Que é o A Tempestade do Século. Foi a adaptação do livro. Aham. Uhum. É, que eles estão numa cidadezinha pequena que vive da pesca, né? E é, eu lembro. Vem com uma tempestade. Give me what I want and I go away. Deu que eu quero e eu vou para. Isso mesmo, sensacional isso aí. Você fica totalmente preso no filme, querendo. Não tendo medo, você tem medo até quando sai um personagem de casa. Você fala, meu Deus, não vai lá, velho. Fica aqui. É, pode o filme. E no final é uma negação que eu até chorei de raiva, velho. É, tem filmes Espera de um Milagre, né? Espera de um Milagre é bonito, hein? Isso é bonito. Ah, o final é o que eu quero. Se não mexer, eu acho que a parada do Stephen King, velho, é alienígena, mano. Tudo dele que mexe com alienígena. Exato, tudo é com ET. Exato, é, exato. É verdade. Isso é um filme de ficção científica, velho. É, mano, fode. Então, o que eu tava tentando lembrar, eu dei uma roubada aqui no Google aqui, ó. O nome do ator é Joel Edgerton. Ele fez o Ramsés do Êxodo. Ah, sim. Desse último filme aí do Êxodo, que o Christian Bale é o Moisés. Eu não assisti o Fininho na época, cara, que eu gostou do filme. Esse cara, ele fez a última adaptação do A Coisa, do Stephen King. Que são os alienígenas que caíram lá na porra do gelo e eles assumem o corpo da pessoa. E, meu... Ah, A Coisa, é o... A Coisa. É aquele... O Enigma do Espaço. Aquele que teve um remake recentemente agora, isso, né? Isso, sensacional. Cara, esse filme é ótimo, esse louco, é o melhor filme que eu vi na vida. Kurt Russell. Isso, esse mesmo. E o The Thing, né, o nome original do filme. É. Isso, exatamente. E o remake, que não é um remake, na verdade, ele acaba servindo como prequel, né? É tão bom quanto o original. É sensacional. Sensacional, sensacional. É do Stephen King, É do Stephen King, velho. Ah, na verdade, o... Enigma de Outro Mundo, olha lá. Ele é um prequel do A Coisa, do Stephen King. Só não sei se ainda tem, se tem alguma... É do Carpenter, né? Que era uma doidão, o Carpenter. Isso, John Carpenter, ele mesmo. O diretor. Nossa, esse filme, cara, eu lembro que eu assistia quando era criança... Passava direto aí na Globo, tá? Agora, sabe o que é legal desse filme? Muito foda. Entrem na internet, eu já fiz isso uma vez, e acompanhem as discussões sobre a teoria desse filme. Que uma galera, assim, muito grande acredita que todos estavam contaminados, que ninguém escapou. Inclusive o Kurt Russell. E aí o pessoal começa a explicar por quê, pelos cortes de cena, pelas tomadas, pelo timing entre as coisas que acontecem. É sensacional esse filme. Mas Kurt Russell? Que Kurt Russell? O Kurt Russell do Snake Plissken, porra, não lembra dele? Mas ele não tá nesse segundo filme, tá no primeiro? Não, tô falando do primeiro. Ah, tá. É, no segundo filme não tá, não. No segundo filme tem uma galera aí, nova aí. O segundo filme é aquela delicinha lá, que eu esqueci o nome, que faz a namorada do Scott Pilgrim no filme. É, Mary Elizabeth Winstead. Isso, nossa, meu, sensacional essa mina. Outra. Já a gente tá falando de adaptação, ó. Outra das melhores adaptações que eu vi, Scott Pilgrim contra o Mundo. Nossa, meu, que filme legal! Excelente. Ele coloca. Parece que tá assistindo. Excelente. Ele pega o quadrinho direitinho e coloca no filme. Isso é perfeito. Você tá vendo o quadrinho na tela. Pra mim, é perfeito. Filmes, assim, entrou na minha lista dos melhores filmes. É muito bom. Engraçado, divertido. É, isso aí, eu não consegui ver o filme. E minha filha leu os três livrinhos. Ah, muito legal, vale a pena. Pra quem não leu o quadrinho, o filme já dá uma ideia quase 100% igual, mas é muito bom. Tanto a mídia original quanto o filme, cara. Muito, muito legal. Acho que toda cena ali, nenhuma cena é perdida, né? Não, nenhuma. Toda cena tem alguma coisa legal ali. Outra coisa que eu bato aí também nos 3-5 estrelas pra esse filme é a trilha sonora. Sim. Ah, esse filme é todo ótimo. Esse filme é sensacional. E outra, né? Esse filme é do mesmo cara que fez aquele que saiu no Brasil com o nome ridículo de Todo Mundo Quase Morto, aquele Shaun of the Dead. Alguém lembra disso? Sim, lembro. Esse filme é muito incrível. Eu lembro. É, eu vi esse filme já. É os dois nerds lá que ficam trancados em casa, acontece um apocalipse zumbi, os caras não se ligam o que aconteceu, os caras vão pra fora e tem que se virar com o apocalipse zumbi mesmo. Esse filme é engraçadíssimo. Esse filme é muito bom. Então, vocês falaram do Kurt Russell, eu lembrei do Plissken, justamente do Plissken mesmo. Esses dias eu baixei o filme e fui assistir de novo, velho. Eu adoro esse filme. Eu lembro da frase que os Simpsons falavam quando passava no SBT, na sessão das 10. Filme bom, a gente passa aqui no SBT 20 vezes. Eu assisti 20 vezes esse filme, velho. Toda vez, era todo fim de semana ele passava o Fuga de Nova York e eu assistia. Verdade, mano, acho que esse filme eu só assisti no SBT, é verdade. 10, né? Sessão... com o Kurt Russell, eu não vi, mas a minha filha viu. Excelente. Muito bom. Então, alguém quer citar mais alguma obra aí? De adaptação que. Senhor dos Anéis? Foi muito bom. É, isso que eu ia falar, ninguém vai falar Senhor dos Anéis, mano. Senhor dos Anéis? Esse aí que você tá lendo o livro agora. Do feiticeiro. A Roda do Mundo? Não, do feiticeiro. Ah, o Harry Potter? Harry Potter. Ah, não, mas não fala de Harry Potter não, porque eu tô lendo. Aí vai dar spoiler, aí ferrou, mano. E tem também as adaptações que a gente assistiu, mas a gente não... Né, que é o... Ah, não, mas ó, o Washington leu os livros acho que até o quarto, não foi isso, Washington? Foi até o quarto, Ficou até bem quarto. Adaptado até onde você viu? Olha, ficou. Se for falar algumas coisas, assim, tem sempre aquele ponto aqui e ali que não foi. Dá um spoiler, dá spoiler. Dá spoiler do burro na sua cara. Você vai falar, teve aquele ponto que não foi bem explorado aqui e ali, mas assim. O livro é melhor, mas o filme não decepciona. Entendi. Que eu posso usar. Um complementa o outro. E é engraçado, né? Você citou agora Senhor dos Anéis, assim, até um tempo atrás, bem antes do Peter Jackson imaginar fazer, acho que era uma obra que ninguém. Era inadaptável, né? Todo mundo falava. Inadaptável. Não, ninguém vai adaptar essa porra de. E ela já tinha sido, né? Ela já tinha sido tentada minissérie, já tinha sido tentada quadrinho, já tinha várias tentativas de adaptação, né? E hoje você assistindo uns três, você fala, puta que pariu, né? O cara conseguiu. É, pelo amor de Deus. E o nível de animação que foi usado naquele filme deixou, né, perto de um realismo, né? De uma CG tão boa que você pode assistir ele daqui 50 anos, cara, que ele vai estar atual. É verdade. Eu assisti recentemente a trilogia. Quase todo ano eu faço isso de assistir a trilogia, só pra dar uma relembrada por si. É, eu faço isso de vez em quando também. Eu fiz isso agora recentemente com a quadrilogia do Alien. Nossa, eu preciso fazer isso, hein? Eu peguei os antigões, eu peguei o 79 lá, Director's Cut. Na verdade foi do... como que é o nome? O diretorzão, o fodão lá? James Cameron ou... É Ridley Scott. É, então eu peguei o Alien 79, peguei o Blade Runner 82, tudo Director's Cut pra eu poder assistir de novo. É verdade, coisa Hunter boa, né, mano? Entra nessa levada aí de adaptações, né? Acho que o Alan, não sei se o Alan também já leu o Blade Runner do Philip K. Dick. Então, esse Philip K. Dick, ele é um maluco. Não, peraí, qual que é o nome aí que você falou, Austin? Blade Runner. Philip K. Dick. Ah, não, é o Ovelhas, li sim, pô. Ó, eu li quase todos do PKD, então assim, vou dar a minha opinião sobre os que eu li. O Blade Runner livro, né, que é o Ovelhas Elétricas Sonham, não é isso o nome? Android Sonho com Ovelhas Elétricas. É, Android Sonho com Ovelhas Elétricas. É, o Homem do Castelo Alto, que tá saindo agora, que acho que o Maurício... Eu assisti, hein? Assisti tudo, bom. É legal? Legal. E os outros, né? Porque ele teve vários adaptados. Tem muita coisa adaptada. Ele tem muita coisa adaptada pra telona. Vingador do Futuro, né? Eu gosto de praticamente tudo que foi adaptado dele, porque ele além dele ser maluco, ele só escrevia doidão de LSD e de várias outras drogas. É, e o cara, ele mexeu com temas... que também não, são atemporais, né? Sim. Você pode falar daquilo lá... Daqui de realidade, anos, né? Sim, é, sim. Daqui 100 anos você pode falar daquele assunto que ele vai ser atual. E o legal, assim, como ele abordava a tecnologia, né? Como ele estava à frente do tempo, assim... É, meu, total. Né? Isso, é, tipo, isso, isso é brisa da droga, né? É, brisa da droga. Total, total. Mano, tem mais duas adaptações que talvez não vai ter muito assunto pra dar, mas que são consideradas das grandes adaptações pro cinema. Uma sim, a outra nem tanto. 50 Tons de Cinzas. Ah, não. E Crepúsculo, velho. Eu vou voltar a falar do Batman. Não, mas Crepúsculo foi uma adaptação que rendeu, rendeu muito. É, isso já entra no caso de adaptações desnecessárias e obras desnecessárias também, né? Exatamente. Exatamente. Totalmente desnecessária, né, meu? Mas o Crepúsculo é um recorde, né, velho? Crepúsculo foi lá pra cima, assim, dos dois, né? O Hobbit é desnecessário também. Se você for... Mas, ó, você falou do 50 Tons de Cinza, eu lembrei da garota da tatuagem do dragão. Da série Millennium. Bom pra caramba. Claro, eu não li. Eu fiquei com o livro em casa, não li. Mas eu assisti o filme o Hollywood, né? Não o europeu. Eu gostei, velho. Eu gostei. É muito bom. Filmão. Então, mas você viu a versão americana com o Daniel Craig, você não assistiu? Só essa que eu vi. Eu não vi a versão europeia. Ah, tá. Não. Então, eu li o primeiro e o segundo livro. É, os filmes europeus adaptaram quase que 100% fiel. Uhum. Mas o americano, até por ter mais dinheiro, mais estrutura, tal, o resultado final é melhor. Uhum. E vai ter coisa nova, Pokémon. Qual? Qual, Fininho? Pokémon, é adaptação. É, apesar de não ser livro, é um desenho. Na verdade, ele foi adaptado. É, era game, né? Ele surgiu como game e foi adaptado como animação, né? Isso eu não sabia, eu nem sabia que ele tinha sido game, eu pensei que ele foi game depois. Não, é Pokémon ele surgiu no game, no Game Boy. De 80 ou 90, em, né? Exatamente, no comecinho dos anos 90, com dois jogos, que era o Pokémon Red e o Pokémon Blue. Febre no game. Joguinho preto e branco, eu joguei muito. Bem quem antes de assistir o desenho. Quem diria? Então, o desenho que acabou fazendo ele ficar um sucesso estrondoso, ele já era. Exatamente. Não. Pão, no Japão vendia que nem água. Mas o desenho fez a parada atingir o limite, assim, a nível mundial. Sim, pra quem era game e pra quem não era também, né? É, exatamente. Então, eu conhecia porque, meu, quando eu era moleque eu era retardado, né? Vivia atrás de videogame. Vai, Pikachu, eu escolho você. Firmeza, eu acho que é isso aí, né, mano? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? É, coisa pode encerrar os trabalhos. É, tem muita coisa aqui. Não. O Alan, não sei se todos concordam, mas no próximo a gente podia falar com um tema que a gente acabou jogando lá no grupo. Falar sobre as décadas, né? Áureas 80 e 90 com os filmes tipo Testosterona de Schwarzenegger. Na verdade, fazer uma homenagem a Schwarzenegger e Stallone. É, exatamente, os dois ícones. Então, peraí, só pra Bruce gente Willis, encerrar... Bruce Willis, mano. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nossa. Só pra gente encerrar. Cada um cita aí cinco grandes filmes de adaptação, na sua opinião aí. Vai, Maurício, puxa primeiro. Ou cinco grandes adaptações. O Senhor dos Anéis, né? Tenho que citar. Vocês tocaram no assunto, eu não li os livros, mas eu tive o respaldo do Fred, então eu citaria também o Harry Potter, né? A saga toda dele. Mais uma adaptação que eu achei boa. Achei várias adaptações, mas acho que essas duas aí, eu acho que são as mais marcantes aí para esses nos últimos 15 anos aí. Por isso que o áudio tá entrando. Austin, por favor, repete aí as suas obras aí, as citações. O Iluminado, Blade Runner, Senhor dos Anéis. Eu coloco também outra do Stephen King, que é A Espera de um Milagre, e Superman, o primeiro Superman do... É, sensacional, porque meu, acabou. Não dá pra gente falar tudo, né, cara? Não dá pra falar na cabeça. Eu acho que a gente tem que fazer um cast só sobre adaptações de quadrinhos, né? Exato, é, um pra cada aspecto, né? Falar ainda sobre Fininho, isso. Cita os cinco seus aí. Pô, cara, eu não. Ser honesto, não consigo pensar em muito assim, talvez os melhores, mas eu vou colocar cinco que eu consigo lembrar. Assim. Não, fala o que você quer. Eu adoro a adaptação do Batman, né? Esse agora, o. Que do tinha Chris Nolan. O Chris Nolan, né? Do Chris Nolan. Esse eu adoro. Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, pra mim. Eu tenho que citar, Senhor dos Anéis, que eu sei que o Austin Thomas tem que citar também. É, todo mundo citou, todo né? Todo mundo citou. É. O Senhor dos Anéis é a fora parte, né? É. E eu vou colocar o primeiro Resident Evil, que eu gostei muito. Uhum. E... sei lá, algumas outras adaptações, como... não sei, acho que vou ficar nesses três aí, porque os outros não passam pela cabeça agora. Não, beleza, eu vou puxar minha lista aí. Ó. Em primeiro lugar, Horse Conclude, sem disputa. Bootman Wet Dreams. Não, eu falando sério. Senhor dos Anéis, óbvio. Acho que não tem nada melhor. Agora eu vou citar uma obra que a gente não falou. Eu nem quis falar porque eu acho que eu sou a única pessoa que leu. Talvez o Maurício ou o Washington tenham lido também, que é Duna. Né? E Duna teve uma adaptação pro filme muito ruim. E uma adaptação pro seriado muito boa, que foi o seriado que passou no Sci-Fi, aquele canal. Então, pra mim foi uma adaptação, assim, meu, fantástica. Quem nunca assistiu também recomendo assistir, tá? Duna no Sci-Fi foram, se eu não me engano, 4 episódios de 2 horas cada um. Adapta o primeiro, o segundo e o terceiro livro. Sensacional. Quem não quiser ler os livros, pode ver a adaptação. Sensacional. Então, Senhor dos Anéis, Duna, o que mais que eu posso colocar aí? Poderoso Chefão, né, que foi o que eu fiz questão de citar logo no começo. O Harry Potter, mesmo eu não tendo assistido os filmes, mas tendo respaldo aí de todo mundo que viu, e eu tô lendo os livros, tô gostando bastante, então é fatório. O que mais? É muita coisa pra lembrar, né, velho? É muita coisa, eu não consigo lembrar. Hoje a gente falou tanto, eu não consegui pensar, lembro, mas a gente tá praticamente uma hora falando. Tanto eu assim. Eu posso dizer os que eu vou gostar. O que vão vir eu vou gostar, logo de cara. Então pronto, vamos colocar isso aí. Vai agora as que você mais espera, Fininho. Fala aí, o que você mais tá esperando? Assassin's Creed, que vai vir agora pra 2017. Tá ansioso? Opa, velho, tô muito. O que mais, Fininho? Eu tô gostando muito dos atores, tô gostando muito de como tá sendo feito o trailer, de como tá sendo o filme, né? A adaptação mesmo, assim, como cenário. Tô gostando muito do que eu tô vendo. Então tô tendo uma boa expectativa sobre isso. Então. E também vai ter o filme do World of Warcraft, né? Que apesar de eu não estou vendo. Vocês sabem que agora você falando do Warcraft, Blizzard que me lembrou Diablo, né? E você sabe que, apesar de eu nunca ter ouvido nada sobre, mas eu acho que Diablo daria uma história fulminante, assim, pra uma adaptação boa, né? Daria. Verdade. Daria, velho. Porque ela tem uma história. O primeiro jogo de 95, lá, o Diablo 1, ele já. Só ele sozinho daria um filme sensacional. É mesmo. Ele é muito tem bom. Uma puta de uma história, velho. Uma puta de uma história. Você, quando eu joguei ele sim. É, totalmente. Não é aquele game que você sai vaca louca, né, mano? Não, você degusta. E você, Maurício? Toda a historinha, mano. Ó, eu posso falar mais uma? Você tá esperando? Fala aí, Fininho, fala aí, encerra aí o seu. Porque na verdade eu não tô esperando o que venha, já existe, eu tô esperando o que venha mais. Eu acho que isso é uma coisa que é raridade, tem que procurar mesmo quem quer encontrar. É o adaptação de uma das histórias do game Halo, chamado Halo for Hunter Down. Tem no Netflix. É muito bom aquilo. Inclusive tem a mina que era a mística dos X-Men, que fez Jogos Vorazes. Ela tá lá como atriz, uma das coadjuvantes, ou se não a principal do filme. Ah, Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence. Pode procurar, tem Netflix. Halo for Hunter Down. Assista, que é um filmão tenso, suspense, fielzaço ao game, mas fiel ao extremo. Vocês vêem um cara, eu nunca conheço nada de Halo, nada. Mano, eu conheço só o nome do título da Microsoft, né? Exatamente. O Halo foi uma resposta da Microsoft pro Half-Life da Valve. Mas você sabe por que também foi a resposta da Microsoft? Não foi uma resposta, é que a Microsoft queria entrar no mercado. É, quando ela, né? Primeiro, o que você tá esperando? Olha, Eu tô bem café com leite, cara. Eu tô esperando o que tá pra sair já, assim. Eu não tenho nenhuma expectativa de nada, com exceção, assim, de talvez séries que foram canceladas, que eu gostaria que elas voltassem, né? Constantine foi uma que cancelou e eu gostaria que ela continuasse. John Constantine, eu achei que o britânicozinho que botaram lá foi muito porrada, muito, muito legal assistir. E eu tô esperando que vai sair dessa safra próxima aí de Vingadores, de... Eu gostaria muito de ver o Hulk de novo. Queria ver um filme bem legal do Hulk, assim. Uma coisa bem... É só do Hulk. Sem Vingadores. Hulk 2 ou Hulk 3, sei lá como que eles preferirem colocar aí. É. Aquele Hulk que tem aquele ator que fez o Falcão Negro e Perigo, como é que é o nome dele? É o Hulk do Eric Bana. Isso, Bana. Aquele Hulk ali, ele tem uma capacidade de tocar você sem entrar. Você sente a angústia do cara, é o melhor pra mim também. Você sente a angústia do cara. Pra mim é o pior filme. É, eu acho que a única coisa que eles erraram naquele filme foi no conceito do Hulk em si, né? Ele não tinha que ficar maior quando ele ficava bravo, ele tinha que ficar mais forte só. Não, mas aí, Maurício, eu vou te falar, aí vai muito da versão do Hulk do quadrinho, porque assim, o Hulk do quadrinho, ele ficava maior. E tem vários momentos, então assim, se for o Hulk burro, né, aquele Hulk esmaga, Hulk não sei o quê, ele só ficava mais forte. Se era o Hulk selvagem, que foi a época que ele não tinha praticamente cérebro nenhum, ele ficava maior e muito mais forte, praticamente invencível, que foi a fase dos quadrinhos do John Byrne. Aí teve o Hulk Maestro. A história tá nesse universo. É, aí teve o Hulk Maestro, que era o Hulk com a inteligência do Banner, e que no futuro ele vira um vilão, que ele se autodenomina Maestro. Teve o Hulk Cinza, que era o Joe Tirateima, que era aquele Hulk menor e mais fraco, sacana pra caramba. E atualmente tem um Hulk. Atualmente tem um Hulk que ele é meio que uma mescla do. Burro e do. Exato, com o Shang, não sei o que lá. Do burro e do doutor, assim, ele alterna momentos, né? Posso dar minha então, opinião rápida? É muito do momento do quadrinho, o Hulk tem várias versões. É, o Hulk, pra mim, desse filme, pra mim, é aquele que mais me toca, porque o Hulk, pra mim, não é pra ser um personagem, que mesmo ele sendo um anti-herói, ele é um herói. Ele é pra ser completamente em conflito. E no filme, ele está em conflito o tempo todo com o Bruce Banner. Sabe? Cada vez que eu assisto, eu acho que tudo perfeito. Cara, vou ser sincero, não tenho a mesma pegada do Maurício. Tô esperando essa nova leva de adaptações aí de quadrinhos. Vamos ver o que. Acho que uma coisa que me broxou em relação à expectativa foi o último Star Wars. Não vou nem falar nos filmes, então eu vou começar a falar palavrão no podcast. Eu só vou colocar o meu então aí, rapidinho. Tá, ó. Vai colocar pra lá, rapaz. Vou colocar o meu e o Maurício vai gostar. Eu acho que assim, ainda rola o papo do Duna ser adaptado, né? Então eu gostaria mesmo de ver Duna adaptado, porque eu acho que é a melhor obra de ficção científica que eu já li até hoje. É melhor do que Star Wars, é melhor que Star Trek, é melhor que tudo. Duna, pra mim, é sensacional. O porquê eu posso até explicar outro dia, ou como tema de um podcast, enfim. Sem spoiler. Mas, não, sem spoiler. Mas, assim, Duna eu acho pra mim a melhor obra que eu já li na vida de ficção científica. Não tem nada melhor que isso, nem Asimov. E você viu que estão pensando em adaptar Fundação, né? Sim. Mas eu acho que vai ser uma bosta. Mas, enfim. Também acho. O que eu tô esperando também de adaptação aí pra sair? O Batman vs Superman, que a gente não falou em nenhum momento da conversa, mesmo a gente sabendo que vai ser uma bomba o filme, pra quem é fã, eu acho que em termos de entretenimento, o Zack Snyder é muito bom. Ele consegue fazer entretenimento de boa qualidade, entendeu? Independente do resultado final, agradar a gente que é fã. Então, isso eu confesso que eu tô um pouco na expectativa de ver, não ansioso, tipo, quero ver no cinema, mas tô na expectativa. Do couro aí também é o fininho. Também tô ansioso pra ver Wolverine 3, porque agora começou a rolar esse papo de ele ser maior pra 18 anos. Então, tô curioso. Se os caras fizerem, acho que realmente dá pra fazer um bom filme do personagem de verdade. Imagina, Wolverine desde Sabre. Exatamente. Vamos ser bem sinceros, são bem ruinzinhos. Os dois filmes deles são bem ruinzinhos. Mas se juntar os diálogos, os quadrinhos no filme com os dois por maior de 18 anos, meu pai. Então acho que assim, o Wolverine é um personagem que ele tem base de fã pra isso, pra fazer um filme decente do cara como deve ser feito. Então, beleza. Um filme que eu não tô esperando nada pra ver é o novo X-Men, aquele Apocalipse, porque eu acho que vai ser uma bomba esse filme. Você acha que eles não corrigiram a linha? Não, acho que não é questão de corrigir a linha, cara, é porque assim... Porque o terceiro filme, eu acho que eles erraram a mão. Então, é porque assim, ele ainda vai estar pegando aquele X-Men First Class, né? Então ele vai fazer um link Isso. do Apocalipse com o primeiro filme da série, né? Então ele vai deixar esse link criado, né? Porque tanto que o James McAvoy lá, ele vai ficar careca no filme, né? Ele vai se tornar o Xavier que a gente conhece. Exatamente. Então, assim, eu acho legal a ideia dele querer fazer esse link, beleza. Mas confesso que não tô esperando grande coisa desse filme, não. E outra adaptação que eu tô esperando aí pra ver também é o... Pô, eu tava com um negócio na cabeça desde o começo da conversa, cara. É o... A série Discworld, porque tá rolando um papo na internet que essa série de livros vai ser adaptada. Pra quem não conhece, é uma série de livros de humor famosíssima lá fora. Até foi publicado no Brasil, acho que uns quase 20 livros já. Muito bom, pra quem nunca leu, eu recomendo. Super engraçado. É, ela mostra as aventuras do Rice Wind, que é o maior mago do mundo que não sabe fazer magia. Então, já começa pelo personagem principal. O cara é tipo, mó mentiroso, mó charlatão. É uma série bem famosa, então se alguém quiser pesquisar depois, é um tema legal também pra ser abordado. Acho que era isso. Em cima da tartaruga, lá. Isso, porque a história é um mundo que é chato, ele é um mundo circular, que fica sustentado por quatro elefantes gigantes que ficam em cima de uma tartaruga celestial que fica voando pelo espaço. Ó, fumaça. Você acha que isso é legal? Mano, é sensacional. Você nunca leu Discworld, você passa mal de rir. Mas sabe o que é mais engraçado, Fininho? Essa história da tartaruga sustentando o mundo não é original. Ela vem, se eu não me engano, da cultura hindu. Se você pesquisar no hinduísmo, existe essa lenda. Eu também acho que tem alguma coisa a ver também com alguma mitologia aí. Tem uma. Exatamente. Uma tartaruga também. Tem da mitologia hindu. É, eles acreditam que uma tartaruga que sustenta o mundo, com um elefante. É ligada à natureza, né? Isso, então assim, o cara pegou uma coisa séria e fez uma série de humor em cima. Mas assim, é sensacional essa série, cara. Pra quem nunca leu, pode ler qualquer livro da série. Assim, eles têm uma ordem cronológica, mas dá pra ler sem ter lido os anteriores, entendeu? São histórias meio que autocontidas. Meu, você racha o bico de rir. São todos livros de humor. Legal. Então, acho que é isso, né, galera? Vai batendo, clac, clac, clac, clac, a rodar.